Mariótica e atenção a 1000 pés, decolado Dona 7 na sua escuta. Atenção, você é a Mariótica, muito referentes visuais, ajuste Salvador no 019, via corredores, reporta a parada base. Reporta a parada base, Argo Mariótica. Núcleo Serra Lima, adiciona a identificação. Lua Mãe, presença do Brasil, chegada a Mãe, repassando pontualidade de vida. Adiciona a identificação, detalhe de chegada ponte, ajuste a Salvador no 019, autorizado e descida até 4000 pés. Reduz agora 2409. Dia 9,5, faça mais de uma espera, a viatura ainda se encontra na pista. Autorizou 9,5, te considero espera, pode prosseguir na chegada, a pista acabou de ser liberada. E se tiver condição, já chama a torre 1118 ou 195. Sim, vai prosseguir o CO395, tá 396. Não foi possível prosseguir na aproximação, solicitam curva esquerda novamente para interceptar por meio de próximo. 396 é seguinte. Estamos mantendo agora 1400 aí. Curva esquerda e interceptar. 396 é possível. Alinhado, alinhado e manter pressão zero. Paulo Cruz Lima, descida autorizada até o nível de voo 120, após levar a análise por distante. Cliente autorizado até o nível 120, aguarde a análise por distante já. Decolagem autorizada, pista 90, 140 graus, 101. Decolagem com 230. Decolado aos 33, chame o controle, frequência 120, décima 8, voo viagem. 20, décima 8, voo 1230, bom dia. São 3296, posição 1. Ah, 3296, passou o Índia Serra, já estabilizado. Foi autorizado, pista 90, 130 graus, 109, ajuste 919. Ele pousa na 10, 909, 7300. Controle, Salvador, é bom, 1230. Foi 230, contato radar, foi para nível 370 e acesa Fucra. 370 via Fucra. 1, 2, 3, 0. Então 3, 9, 6, Tiago FS, com controle. Informe o chamado pouso. Tiago paciente, frequência livre. Tiago Lima, divina 1, obrigado. Tiago Lima, desce até nível de voo 050. 050, Tiago. Em 740, aciona a identificação do serviço de chegada com média 1, nível 060. 09, informa que tinha pássaros ali na zona de toque. Sim? Pássaros na zona de toque ali, pra te dar os olhos. Pássaro na pista? Nas laterais ali da pista. Aí me informa a velocidade indicada. Meu quilo tem a Lima, reduza para 1809. Reduzido para 1809, Guilherme. Ajuda 3207, ajuda para 2010, ajuste no 09, autoridade elétrica que já está estabilizada. Dentro do 1230, por que o Mara vai fazer? 1230, aguarde. Negativo contato com o centro, chama mesmo na frequência 12.058, sim, que solicita para a direta. 325, solicitando, obrigado, controle. Aciona a identificação da linha de chegada com MET 1 para o nível de voo 060. Nesse Serra Lima, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.000 pés, ajuste no 019. Interno. 4740, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. Tá, bravo, imersão, suicida. Bravo, imersão, decolou de Serra em Zé Coimbra, tá com controle de Serra de Delta Lima, tá com dois a bordo. A manter 510, o corte alocado é 5263, o bravo. Imersão, suíte, montanha, sob regra de voo visual, aí chama 019. Autorizado o cruzamento entre Douro, Duna e Simbra, reporta os altos locais de voo. PS, Bravo, Lima, Fala. Controle 9800, aciona a identificação, deixa a via chegada do MED 1 até o nível 070. Atenção, Perigo 3207, chama a Terra, você vai ser 198, vai chamar 95. 198, vai chamar 5, 3, 7, 7, 7. Tá bom, então você é ali, mas deixa para 2000 pés, autorizado ali, aceito, obrigado. 2000 pés, autorizado e alerta X-Ray, então com 0, vou passar a estabilidade por 0. 0, sistema 0, 150 graus, 089, ajuste 10, 09, para atente a banda de pássaros aqui, nas imediações da pista. Índio 4307. Região 98, você para a nível de voo 050. de voadora? Sobre 73 mais mantém a chegada. Pista na 7140 graus 8 nós. Tem esse lema. Para 2000 pés, ajuste no 09, autorizado ele é 63, ataque estabilizado. 2019, pode estabilizado, voo 70. 3019, você para 3000 pés, canceladas as restrições, ajuste no 09. Dois, sete, sete, Praia-Mar, estabilizado e alerta. Chegou no 739, seu número é 2 para pouso, aguarde pista livre. Vento no 30 graus com 8 nós e atente a possibilidade de pássaros na lateral da pista. 7 aguardando autorização, Rua 7 lá. Chegada número 3 por pouso. 739, pouso autorizado, pista 90 no 50 graus, 08 9. Quando for vir, isso é direct Maceió. Direct Maceió, prefeito, isso que eu faço. Fechando aqui, quando for vir, eu contato a resistência, porque o que é 2685, o capo é 545. É, pelo que é gancho, 6140. Frequency 126.125, is now 85, is enabled 125.45. Okay, roger, 2009, mantenha o ponto certo. autorizado, pista 10, 150 graus, 109, ajuste 101. Autorizado, pouso, 10, 148, decolador 57, meu controle, frequência 120, 18, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo no 648. Voo 648, contato radar, decolagem, suba via saída Fuca, para o nível de voo 350. Via na saída Fuca, 350, 1648, voo. Dessa linha chegada com médio 1 para o nível 050. Boa, 4775, obrigado, boa tarde. De boa, 4775, Latam. 747-77, visual com campo? Negativo. 747-77, tráfego avistado. Autorizado por Pistola 0, Ventura 30-0099. O Agiste Último, Pistola 019. Atente a pássaros na aproximação final. Afirmativo, está sinalizado, autorizado pouso na 10, acabou de passar por vários aqui. ...648, chama do Centro Recife, frequência 1226-1285, alterna 1226-1245. 2025-1245, um bom dia, 648. ...940, chama Centro Recife, frequência 1226-1285, alterna 1226-1280. 1286-1260. Afirmo, bom louco. Solo 04, dá direito, chama o Faltador no 21, decimal 9. Decimal, boa. Corre, Faltador, eu vou. 270 passar. O 270, autorizado. Aliar e decolar de 0, vento 140 graus, 10, 9. Obrigado, aliar e decolar, eu vou 270. 170, decolou 07, chame o controle de Salvador no 2078. Chama o controle de Salvador 208, 2710. Sapatino, via corredores, após ver a Cruz Paripe, Paripe Piazza, reporta Paripe, de uma sapatinha. Salvador, é o Bonadão, Zero 250, tchau, a identificação, dentro da minha chegada Bomé de Ono, nível de voo 050. Controle Salvador, bom dia, Azul 2710. Azul 2710, contato radar, nível de voo 170, segue o Conde. 170, aceita Conde, 2710. 160 graus, 099, pode para o sol. 200, desce para 2010, ajuste no 018, autorizado em Electric Trade, passo estabilizado. Autorizado, alinhar e decolar com 0, vento 160 graus, 099. Alinhar e decolar, pistão no 0, voo no 094. Romeu com Índia, aciona a identificação, mantém o nível de voo 070, por onde a mão vai ser captada e chegada. Chama o controle de Salvador, 120, décima 8. 120, décima 8, Guardião 05. Controle de Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Controle de Salvador, retenção de aprovar o centro da cidade, a região de Calafinha, para a cobertura do CC e para o tratamento do CC de 2 de julho. 05 Ciente, Corvo 01, neste setor. Guardião 05, está ciente, que é autorizado, comprou a do centro do Guardião 05. O 05 está cruzado na praia oeste, na presente, agora na praia direta. Afirmativo. Ao chegar no setor, será autorizado. Justamente uma tranquila no pé, autorizado para o oeste guardado. Para o oeste guardado. Zero. Um, chame o controle de Salvador no 20. 20.2.1.0.94. Contato radar matriculagem, 2 dias, da mão, nível 370. ok, sobe via Mongo 370 no 094. Correction, is 27700 clear to call from runway 10, we use 143-09 knots. 94, chama o central de pista, frequência 1,2685, alterna 1,2545. 685-2545, gol 1094. A Santaria poderia mandar partida com Copa 2. Lima, por favor, chama a torre, frequência 1,98,95. Obrigado, valeu. Bom dia, Lima, boa partida. 5-0, pista para 2010, ele chama 098. Autorizado ele é X-Ray, reporte estabilizado, informo 2 helicópteros. Próxima dona 1510, outra 1010, não interfere na sua aproximação, reporte estabilizado. Valeu, 28, autorizado, dentro do tráfego, boa 2-0. Lembra 2-0, fala com o Manoel, libera direito, chama o celular 2-1-2-1-2-1-2. Tá, direito, 2-1-2-1-2-1-2. Novembro, nosso quiz, 14 0 decolagem 0 vento 1-4-0-0-0-7-9. Decolagem 1-0. Era 5956, eu estou ubicado errado, 63 milhas na caixa do Salvador. Mantenha nível 190, chama o controle Aracaju, frequência 1,2,0,3. Vento 150 graus, 079. Radar encerrado, passa no conde agora. Toma controle Aracaju, frequência 1,0,3. Radar Switch, devolver os 2-1, chama o controle instalador no 2-0,8. 1-2-0-8, não, levará 3. Papai Romeu, November Ascris, decolado da 1-0. Papai Romeu, November Ascris, mantém sobre regras mundial, ajuste em Salvador no 018. Toma a prova de destino. 317. November Ascris, que é autorizado direto de destino, segundo com 065. Autorizado direto, Serra November Inda Charlie, autorizado 065, November Ascris. 30 taquilos solo aos 2275? Essa livre. Vamos ver se eu quiser, chama todos para conhecer um no outro do canal de livro. Salvador, 250, boa tarde. 250, boa tarde, continua a aproximação, reporte no externo, no ajuste altímetro 08. Pakistano, 2-0, visitado, autorizado pouso, 0-0, vento 1, 1-0, grau 0-7-9. 0-0, pouso, vamos 2-0. Uma 962, oceana a identificação. Você havia chegado no mais de 1, para o nível de voo 050. Uma 962, mantenha a chegada número 2 na aproximação. Meu Romeu é com Índia, deita para 3 mil pés e a gente não vieram no 8.